Introdução ao workshop número 462. Tudo veio de um campo, sexo e amor. Uma grande parte do ensinamento de hoje foi respondendo a perguntas antigas, como quem sou eu e como fui criado. Somos parte do Criador e tudo foi criado a partir do mesmo campo do Criador. É por isso que estamos conectados a todos. Ouvimos isso muito, né? E especialmente das chamadas pessoas espirituais, que somos todos um e conectados a tudo, mas eles nunca conseguiram explicar isso cientificamente sem dogmas. Agora, o Sr. Cash explicou isso claramente depois de muitos anos nos ensinando gradualmente sobre quem somos. Como sempre, temos que aceitar isso e se realmente quisermos ter uma resposta em nós mesmos, temos que ir para dentro e testar isso, além de observar isso no mundo exterior, de nossos sentidos e no que chamamos fisicalidade. À medida que os ensinamentos progridem ano após ano, o conhecimento vai sendo adicionado aos poucos, quase que sem nos darmos conta disso. É a devoção e a emoção do conhecimento que parece crescer. Quando olhamos para trás, então percebemos o quão longe chegamos. Ouvimos isso muitas vezes, que tudo é um só. Mas depois dos ensinamentos de hoje, isso tem um significado muito profundo. O Sr. Cash já nos ensinou que quando o campo magnético se separa e se divide, ele carrega todas as informações e até mesmo a alma tem como um RNA. Como quando você observa as células se dividindo e de repente aparece um peixe. Você não consegue realmente pensar sobre isso, mas você pode sentir. Oh, esse é o poder da emoção. A criação aparece e nós começamos a brincar assim. Estamos sendo preparados para a transmutação, porque de repente vamos aparecer em algum lugar onde queremos estar, assim como aquele peixe aparece. Isso pode não fazer sentido para muitas pessoas, porque há muitas coisas acontecendo em segundo plano que não conseguimos ver. Não é mágica, mas temos que experimentar isso nós mesmos novamente. Então lembraremos. Essa é a importância do dia 16 de dezembro, quando os buscadores de conhecimento vão experimentar isso diretamente, se eles quiserem. E com este conhecimento não haverá medo. Será bastante natural. No Ocidente nos foi ensinado, Deus disse que haja luz e houve luz. Esta é aquela emoção da criação, e todos nós a temos, não apenas o que nos ensinaram como Deus, mas a parte do conhecimento que faltava para a maioria de nós era que a criação vem da fricção de dois campos. E agora, mais importante ainda, que um campo pode friccionar contra si mesmo e criar um novo plasma. Sem esse conhecimento fundacional, o que acabou de ser falado não fará sentido. Estamos tentando manter isto o mais simples e prático possível, porque temos que manter vivo esse amor pelo conhecimento. Caso contrário, não entre em nossos corações. Ao brincar com ímãs, você pode começar a ter uma compreensão prática da fricção de dois campos. Então você pode usar sua imaginação, que se você estiver ao lado de um gerador de energia, por exemplo, dentro dele campos magnéticos de ferro estão se friccionando uns contra os outros, criando o que chamamos de eletricidade. Então você olha para cima e vê todas as luzes e máquinas funcionando a partir desses campos. O conhecimento se abre, e você percebe que estes são exatamente os mesmos campos vindo do Criador, só que eles estão mais abaixo nas divisões, de modo que eles têm menos força, sim. Essa é a única diferença. Agora, toda vez que você vê as lâmpadas, você sentirá, oh, esta é a energia a qual estou conectado, é parte de mim. Eu não preciso ter medo nem me sentir separado. Todos esses esforços levam mais perto de aceitar a transmutação e a mudança para a humanidade. Portanto, o padrão essencial da criação é a fricção de dois campos. Até mesmo o Criador de nosso único foi criado pelo amor de duas almas. Se entendermos que em essência um espermatozoide e um óvulo são apenas a fricção de dois campos, então será que precisamos da forma física de um homem e uma mulher para criar uma nova alma? Ou apenas precisamos ter a interação dos campos? Meu amor pode ser um campo, e os raios cósmicos, ou o amor do Criador outro. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Por isso, ele disse que duas moças poderiam criar uma criança, uma na outra. No futuro, duas almas totalmente comprometidas uma com a outra criarão uma alma a partir dos campos de seu amor. Elas alimentarão com a alma do universo, e um plasma perfeito nascerá, e assim terá uma alma perfeita. A beleza que está sendo transmitida está além do que poderíamos imaginar e continua a crescer a cada dia. Mas todos nós precisamos nos reeducar para a verdade. Há muito aqui para se refletir. Como dizer? Estas não são apenas palavras sublimes. A tecnologia está aqui para respaldar os sonhos. E muitos de nós já experimentamos o poder do raio cósmico que este sistema está trazendo até nós hoje. É por isso que é importante fazer parte dos testes mensais. Você se torna um cientista de plasma para si mesmo e depois compartilha o que aprende com o resto de nós, e isso cresce para tomar conta de todo o planeta. É disso que se trata a cobertura universal abrangente de plasma. Todos nós entramos nos raios cósmicos e começamos a receber os campos de acordo com nossas necessidades. Primeiro a saúde, depois a alimentação, a energia e tudo mais. Estamos sendo controlados agora ao depender dos governos para suprir todas as nossas necessidades. Agora não haverá necessidade de governos abusivos ou de todas as outras coisas que tornam insuportável a vida para as almas deste planeta. Quanto mais participarmos, mais suave e rápida será a transição. O Sr. Cash esclareceu como este negócio que as pessoas chamam de karma funciona. Primeiro de tudo, a alma do homem é o Sol, então ela é responsável pela alma da fisicalidade e pelo que ela faz. O que você semeia, você colhe. Tem que ser assim, caso contrário, você de fato poderia ser uma vítima das circunstâncias externas. De fato, o que experimentamos no mundo exterior vem do que sentimos interiormente por nós mesmos. A alma da fisicalidade é o governador de nossa vida na Terra. Ela é responsável por nosso comportamento ser correto. O problema é que quando não recebemos uma educação adequada sobre isso quando somos crianças, então sofremos enormes consequências por isso. Mas se aprendermos nossas lições, então poderemos ganhar o universo inteiro pela nossa experiência terrena. O truque todo é desenvolver o amor, e o amor incondicional é ainda melhor. No final da vida, os livros têm que ser equilibrados, e a alma da fisicalidade dá os seus campos, ou o que ela reuniu na experiência humana para a alma do homem. Isso se torna parte da força do campo da alma do homem e determina o que ela pode criar em sua própria próxima dimensão. Não importa que a alma do homem esteja presa dentro do cérebro, ela pode elevar a alma da fisicalidade, mas primeiro ela tem que se conscientizar de si mesma. Assim, quando você faz o bem a outra pessoa, você está de fato fazendo bem ao seu próprio eu. Não é uma perda. Mas quando você machuca alguém de propósito, você cria uma miséria imensa para si mesmo sem saber disso. A tecnologia nos ajudará a entender isso, para que possamos assim começar a treinar nossos filhos da maneira correta desde o nascimento. Como ele disse, o clero de fato bagunçou tudo isso, e nós estamos sofrendo muito por isso. Há um plano maior, muito maior para a raça humana do que você poderia imaginar. Obrigado por nos escutar. Índice rápido do workshop número 462. Vamos mais a fundo no compartilhamento do conhecimento e na compreensão da totalidade e amadurecemos para receber o conhecimento como campos do universo. No passado, costumávamos afirmar que alguém era especial e podia compreender diferentes dimensões do conhecimento. Anos atrás, quando fui ao gabinete de Bruxelas das Nações Unidas para falar com ele sobre ser responsável pela gestão da Fundação Cash na minha passagem, o chefe do gabinete nos fez esperar até a tarde, enquanto ele recebia instruções de Nova York. Ele disse, Sr. Cash, a cada centenas de anos um cientista que pode compreender muitas dimensões chega. O último foi Da Vinci. Certa forma, ensinamos a todos vocês a se tornarem Da Vinci. Vocês compreendem sobre a tecnologia desde a agricultura até a saúde. Vocês também entendem como os órgãos do corpo realmente funcionam e não precisavam roubar cadáveres de Deus sabe onde para fazer exames em segredo. Com o plasma, você mesmo faz isso através da abertura da mente compreendendo a transferência de energia da transmutação. Agora você entende muito sobre o trabalho do universo e sabe como ir de um lugar para o outro. E assim fizemos Da Vinci, a partir das almas da fisicalidade do homem de hoje. É você quem tem que decidir como vai aplicar o conhecimento e fazer as acomodações para o futuro. Tentaremos dividir o ensinamento de hoje em duas ou três partes, talvez mais. Depende de como vamos adiante com isso. Ontem tivemos o prazer de ter dois ou três membros do Conselho Universal conosco em Lins. Foi um prazer ver a humildade e a servidão em todos eles, e que eles estão se conectando e se compreendendo mutuamente. Em minha mente, eu poderia indicar outra caixa, sim, eles alcançaram este nível. Quando você fala com eles não vão perguntar sobre sua riqueza ou qualquer outra coisa. Todos eles falam sobre a elevação do homem e da alma do homem. Os membros do Conselho Universal estão se tornando maduros. Dentro dos sistemas, eles não estão pedindo para ter riqueza ou se tornar isto ou aquilo. Eles estão se conectando uns com os outros para trazer essa elevação da alma do homem. A elevação da alma do homem chegou. A humanidade chegará gradualmente ao ponto de entender mais e mais como as coisas são feitas. Uma das pedras angulares do conhecimento que o homem tem que entender para se tornar passageiro do universo e bom cidadão deste planeta ou de qualquer posição no universo é saber que tudo o que ele precisa é livre, que os raios cósmicos fornecerão tudo o que ele precisa. Em alguns casos, teremos que montar uma estrutura para que isso se torne um hábito para o homem. Mais tarde, essa estrutura se tornará obsoleta à medida que mais e mais pessoas aprenderem a usar isso. Mas por enquanto temos que montar essas estruturas para que você se torne parte da totalidade. De certa forma, você se torna parte dos membros da comunidade universal sem a comunidade universal. Será interessante ver como o homem passa da posição em que se encontra agora, sendo governado, para onde ele mesmo governa. O homem sempre foi subordinado aos governantes, chefes e tudo mais. Mesmo o homem mais rico é governado por outra pessoa, como um presidente, e o presidente mais poderoso é um escravo de outro grupo, aqueles que o colocaram lá. O homem deveria estar livre dessas coisas. É por isso que estamos ensinando a humanidade a seguir em frente e trouxemos as novas condições. Essas novas condições são a compreensão do trabalho dos raios cósmicos que se situa dentro da estrutura de compreensão do trabalho da alma do homem. A humanidade será capaz de explorar a comunidade universal e a energia universal de forma direta, uma vez que compreenda como os raios cósmicos são produzidos e como controlá-los e em que nível. Então ela será capaz de manipulá-los para criar uma condição para o que ela precisa. A humanidade vai descobrir tudo isso, mas isso leva tempo, porque todo esse tempo ela ignorou isso. Com o tempo, a humanidade compreenderá o que sempre fez parte dela. Isso terá o efeito da criação de uma nação, e naquela nação não haverá governantes. Ninguém será o chefe sobre os outros. Todos estarão em uma posição e em condições de alcançar. Estas coisas levam tempo. A humanidade tem que se desenvolver e compreender passo a passo. Nossos cientistas e as pessoas que trabalham ao redor da Fundação Cash estão sendo iluminados. Eles estão começando a ver. Lentamente eles começam a entender o que isso significa. Raios cósmicos. Há 3 anos trouxemos a alma do homem e os raios cósmicos facilitam a alma. Chamamos os raios cósmicos de raios do Criador, cuja emissão traz a iluminação do conhecimento através do conhecimento dos campos do Criador. Isto é o que consideramos ser um raio cósmico, não o que o mundo atual da física considera. Uma vez que entendemos que temos o controle, uma vez compreendido o processo de liberação de diferentes campos nos raios cósmicos, então nos tornamos independentes. Mesmo o estado da matéria é parte dos raios cósmicos. Quando aprendemos a acessar eles, então nos tornamos as criaturas do universo. Ensinamos sobre o nanorrevestimento, os ganhos e a alma, mas o criador de todos eles são os raios cósmicos. É a amalgamação daqueles que criam os estados da matéria. É a amalgamação da interação daqueles que criam os gãs. É a amalgamação dos campos dos gãs, como um esperma ou um óvulo, ou os campos de energia do cérebro. E eles criam uma alma. Agora você entende por que o trouxemos a este ponto para entender a essência dos raios cósmicos. Neste processo, gradualmente o homem se graduará para compreender a totalidade. Nos levou tempo para ensiná-lo sobre a tecnologia nano e gãs e sobre a alma do homem. Agora você conhecerá o Criador de todos eles, os campos do universo, da fonte, do Criador, das subdivisões, das interações dos campos próprios e de nenhuma outra. De certa forma, a esperteza da criação foi muito simples. Foi preciso apenas um único raio para criar a totalidade da criação. Muitos de vocês deveriam ter entendido isto. Expliquei isso claramente no livro 3, onde eu reuni tudo para ser compreendido. Mas é o que é, e não foi compreendido. Eu chamo de compreensão da totalidade a parte excitante dos ensinamentos, de onde todos nós viemos e de um raio só. Todos viemos da essência da criação do Criador, e nada mais. De tantas maneiras, nos tornamos sábios para compreender a totalidade. Volte para os livros. Volte para o que quer que eu tenha ensinado durante décadas. Sempre disse que a essência da criação é que tudo vem de um único campo. Então, a compreensão da totalidade da interação são todas as divisões dos campos do universo. O que você vê quando você olha para o livro número 1, quando você olha para a profundidade da compreensão do conhecimento da tecnologia, o que, que você vê ali? Tudo isso vem de um só lugar. Começa de um e termina em um. Mas como realmente parece ser, é a essência da criação e a totalidade do trabalho do Criador. Quando você olha na dimensão de entender a totalidade, os raios do Sol e os raios da alma do homem, tudo vem de um só raio. Mas ao interagir consigo mesmo, ao absorver e liberar de sua essência, leva à criação do resto. Assim, de fato, a criação e o Criador são um só. Durante as últimas décadas, sempre desenhei a forma do plasma como uma linha que gira em torno de si mesma como uma espiral, e nada mais. As interações do círculo ao redor de si mesmo e pelas interações e divisões de si mesmo leva toda a criação. Depende do nível em que interage, depende do nível em que vem ao encontro de seu próprio destino. De certa forma, entende sua totalidade. Uma vez que a humanidade compreenda que tudo vem de um, então ela verá a totalidade do conhecimento. A humanidade se tornará sábia para compreender sua própria criação. Então chegamos a um ponto. Se a alma do homem é a criadora do homem, então de onde vieram os campos dos raios da criação? As interações prosseguem em todos os níveis, e todos os diferentes fragmentos em diferentes forças são criados e criam que um ponto leva a outro, ou uma criação leva a outra. Desta forma, a vida existe em todas as dimensões. A vida existe a partir das interações de cada ponto. Portanto, a vida como uma inteligência, como um homem, um ser do universo, está em cada ponto da criação. Às vezes, os campos do universo vindos do centro e ao percorrer a extensão do universo, eles interagem com outros campos que saem da espiral, e isso leva à criação de uma nova vida e de uma nova compreensão. Eles carregam tanto as ordens de campo inferiores quanto as superiores. Para esclarecer, ele traçou aqui o Sr. Cash uma linha do centro do plasma ou do Criador, e esses campos não passaram por divisão, eles são diretos do Criador. Portanto, a ordem inferior sai das divisões e a ordem superior vem diretamente do Criador. Portanto, essas são criações únicas, porque elas vêm da interação das ordens inferior e superior. Elas por si só se tornam uma conexão entre todas as dimensões. Parte da vida do homem, isto é, o que vemos como um homem, vem de uma dessas interações. O homem carrega tanto a dimensão de um estado da matéria de ordem inferior, quanto uma ordem superior da alma do homem. Isto cria uma condição para que os campos do universo trabalhem dentro da fisicalidade do homem. Chamamos isto de espírito ou de alma da fisicalidade, mas o centro dela, a essência e a criação dela é a alma do homem. É por isso que temos que lhe ensinar sobre os raios cósmicos, porque sua alma é criada a partir deles e está conectada a eles. Se você entender isso, o levará, através de suas interações, a todas as posições do universo e até mesmo ao Criador. Agora você entende a essência da criação. Muitas vezes você nos perguntou como somos criados e onde está Deus, como ele foi criado e qual foi a essência de sua criação. De fato, todos nós estamos conectados a Deus em todas as formas e maneiras. Cada essência da criação do universo está conectada sob um cadarço dos campos do Criador. É por isso que lhe ensinamos sobre a tecnologia nano e Gans e 2 ou 3 anos sobre a alma. Cada condição leva à criação de outra condição. Então, nós lhe ensinamos sobre a criação de sua própria alma. A maior pergunta para o homem entender é: precisamos de um corpo físico para criar a alma do homem? Será que precisamos do óvulo e do esperma ao qual o homem tem confinado seu conhecimento nos últimos milhões de anos? Agora você entende que até mesmo o esperma e o óvulo são a fonte e a essência da entrega do campo para criar essa faísca. Eles são o que eu chamo de luzes de gatilho para criar uma condição para os campos do universo para se unirem e levarem à criação de uma alma. Então, precisamos de um homem e de uma mulher para criar as condições da criação? Ou ao entender o trabalho dos raios cósmicos e a criação dos campos originais e a interação dos campos do universo, estes juntos levarão, assim, à criação da vida em qualquer ponto, em qualquer situação e em qualquer lugar no universo. Eu fiz um homem à imagem de mim mesmo, porque agora o homem é de mim, ele é feito de mim, sou eu quem decide que porção eu divido. Então você entende o recente pedido que tive de duas moças na Alemanha que gostariam de estar ambas grávidas uma da outra. Elas se amam e querem ser as criadoras de uma nova vida. A resposta é sim. Podemos criar a condição do plasma da alma dentro da estrutura da fisicalidade do homem. E então essa fisicalidade toma forma nessa condição física, na dimensão de uma criança. Até agora, o homem deu vida, mas sem entender que ele estava colocando pedaços de plasma dos raios cósmicos no ventre da mãe, o que você chama de esperma, e de um óvulo. Agora entendemos como criar esses campos cósmicos e acionar esse ponto de criação. Será que precisamos de um homem e uma mulher? Ou será que precisamos da condição do que chamamos de cromossomo X e cromossomo Y? É por isso que quisemos lidar com conhecimento com os dois irmãos e com os defeitos genéticos há algumas semanas. Tivemos o prazer de tê-los conosco ontem. O processo de mudança dos cromossomos, ou o que chamamos de a linha da criação, já começou. A humanidade chegou ao ponto que não deveria haver limitação em sua compreensão do conhecimento da criação e do processo de criação dos raios cósmicos, que são os raios do Criador. Então você entende o quão avançada essa tecnologia que foi presenteada ao homem. Não é um OVNI, nem é o filho da alma do homem. É como essa alma viaja nos campos do universo do Criador. Ao entender isto, através de sua alma você pode vir a Lins, através do sistema, e escolher ir a qualquer lugar nas profundezas do oceano do universo. Ou se você quiser explorar este planeta, ser uma sereia nos oceanos, como já vimos com alguns buscadores de conhecimento. Todos os ensinamentos e conhecimentos tinham o propósito de levá-lo a esta posição e condição. Mesmo quando você compreende este processo de criação dos raios cósmicos, há mais conhecimento a vir. O homem chegará ao ponto em que será capaz de compreender o processo de como a alma do Criador foi criada e a emissão que leva à criação do universo do Únicos. Quando você entender a elevação da alma do homem, então virá a pergunta: de onde Deus veio? Muitas vezes você perguntou: quem sou eu e por que estou aqui? Você é parte de uma cadeia, e sem você essa cadeia não existiria. Porque a emissão dos campos do cosmos do seu cérebro, célula e alma não pode existir se você não existe para fazer parte disso. Eu acho que ele quis dizer que é como uma cadeia, cada elo da cadeia tem que estar lá, porque cada um foi criado a partir do anterior. Se algum estiver faltando, a própria cadeia não existiria. Todos eles são feitos do mesmo campo do Criador. É um único campo que tem o poder de continuar a se dividir. Quando o homem entender isto, ele respeitará toda a criação, pois tudo faz parte dele. Isto inclui as ovelhas, o cordeiro, a maçã e até mesmo o que você chama os alienígenas ou os passageiros do universo. Você se prejudicaria ou parte de si mesmo que também é parte do Criador? Como eu quero que meu próprio filho, que é de mim, eleve sua alma para que ele seja mais maduro que eu e entenda o caminho para o Criador. É aqui que entra a servidão, e agora estamos vendo isso dentro da alma dos membros do Conselho Universal. Esta é a razão pela qual abrimos esta porta para que você pudesse obter esta compreensão. A criação e o controle dos raios cósmicos é a chave para que a humanidade entenda este processo. O caminho para alcançar a alma do Criador pode ser instantâneo ou um caminho muito longo. você entenderá como a alma do Criador funciona e o que levou à criação do Criador. Sua própria missão foi em escala tão maciça que levou à criação do seu próprio Únicos, mas não ao Únicos da totalidade da criação. Em outras palavras, a criação é ainda maior. A interação dos raios cósmicos do amor de duas almas criou a alma de nosso Criador. Foi na condição de compreender o amor de cada um pela própria existência. É o que chamamos o Criador e Mitra. Ao compreender a generosidade, eu crio aqueles que serão como eu. Mas eu precisava de uma ferramenta para criar as condições da criação. Essa ferramenta é o que eu chamo Mitra. Mitra interage comigo e cria os filhos de mim a partir das condições, posição e força de campo. Agora que temos o conhecimento, será que precisamos do esperma de um óvulo? E será que criaríamos crianças da forma tão aleatória e sem consideração? Ou criaríamos apenas uma criança, mas alimentaríamos com a alma do universo e então com a fisicalidade da Terra? Levará tempo para que o homem entenda isto. Ele precisa sentir-se dentro de si mesmo. O homem precisa ser ensinado sobre a verdade da vida. Como você se sentiria se descobrisse que tinha um defeito em seu corpo ou um câncer, mas tudo o que tinha que fazer era ir para dentro de si mesmo para mudá-lo? Você se tornaria como seu próprio cirurgião. Bastava sentir e tocar nele e entender que seu fígado estava doente, porque ele não tinha a energia correta. Então tudo o que você precisava fazer era alimentá-lo. Você se tornaria iluminado para o poder da criação dentro de você. Você poderia dizer ao fígado: eu te criei para que eu possa assim cuidar de você. Isto levará a uma humildade, que tanto conhecimento está dentro de você que você tem ignorado sua própria criação. A humanidade tem que evoluir para este conhecimento muito rapidamente. Talvez ela aprenda nos próximos 10 ou 20 anos de vida do homem. Temos que fazer as facilidades, para que você aprenda como fazer isso você mesmo. Então as facilidades se tornarão obsoletas depois. Porque agora o homem compreenderá a si mesmo. Neste processo, o homem ensinará o mesmo conhecimento a todas as criaturas deste planeta. Então não haverá limitação para o homem. À medida que ele se tornará o passageiro do universo, não haverá alma do homem suficiente que gostaria de permanecer na fisicalidade para manter a dimensão física deste planeta. A bela alma do homem sairá e ensinará o conhecimento aos outros cidadãos do Únicos. Não ensinamos ao homem apenas a ter um tempo melhor para si mesmo, não tendo o que cozinhar, comer, nem ter que fazer isto ou aquilo. Ensinamos o homem a se elevar para se tornar o mensageiro do Criador, pois o homem foi presenteado com esse prazer e compreensão. Seu trabalho só vai começar, mas na dimensão da alma, e não no prazer da fisicalidade. Fomos da alma para os raios cósmicos. Eu lhe ensinei desde o início que 20% da energia que você consome vem da Terra, e que os 80% vem das fontes do Criador, os raios cósmicos ou campos cósmicos. Eles alimentam sua alma, e sua alma alimenta a fisicalidade. Mas agora você pode decidir usar os raios cósmicos para eliminar os 20% também. Agora você entende a totalidade do conhecimento que está prestes a chegar até você. Você será ensinado a criar os raios cósmicos e depois os tornará disponíveis a todos os cidadãos deste planeta. Você precisa valorizar isso para que não se torne mais uma ferramenta para que o homem abuse de si mesmo e dos outros. Para este fim, a Fundação Cash tem criado programas e coisas em segundo plano. Discutiremos isso mais tarde hoje. Já está definido dentro da estrutura da Fundação Cash da internet isso. O programa Uma Nação, Um Planeta, Um Cidadão e Um Homem já começou. Vamos trazê-lo passo a passo para que o homem não fique muito excitado e depois destrua tudo desde a raiz. Ele precisa entender como cuidar de si mesmo, alimentar-se e outras coisas também. Ele tem que aprender a fazer parte da sociedade da alma do universo do Únicos, e não apenas a individualidade da fisicalidade do homem. De tantas maneiras, através dos ensinamentos, a humanidade amadurecerá para a totalidade do conhecimento da criação nos próximos meses e anos. Vamos levá-lo passo a passo e trazer-lhes os sistemas mecânicos para que ela gradualmente comece a aprender sobre si mesma. Vamos mudar a condição dos governos e governantes através da interação da totalidade da alma da humanidade. Isso não será feito através dos escritórios falsos dos presidentes, ayatolás, mulás, do Papa e dos demais. Em poucos anos, vejo o retorno das pedras do Vaticano ao Coliseu. Na verdade, vejo que o homem fará do Coliseu um lugar para a celebração da alma do homem e não a fisicalidade do homem. Toda a humanidade se tornará gentil para os cidadãos deste planeta e do universo. O Coliseu, será uma arena dos campos do universo e ficará dentro do coração da própria alma do homem. A humanidade aprenderá muito quando entender que sua posição no universo é igual e não importa onde estão seus cidadãos, que cidade, país, a terra, parte do universo ou totalidade do únicos. Porque se o homem se eleva, então ele se torna o próprio homem que é. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo. Que sou eu, como um homem, para ser o Criador. Eu sou o começo e o fim. Eu sou a totalidade da compreensão de mim mesmo, onde mim mesmo é eu. E o que quer que esteja dentro de mim é o único. Não estamos aqui para criar outro profeta. Não estamos aqui para mudar a humanidade. Estamos aqui para elevar a alma do homem para que ela mesma mude. Espero que hoje vocês tenham compreendido o propósito e por que estamos nos movendo na direção dos raios cósmicos. Como sempre dissemos, você tem que aprender passo a passo. Espero que você veja qual é o próximo passo. Levará tempo para você mudar, porque você está muito envolvido fisicamente, preocupado com a comida e tudo mais. A maior preocupação que você tem é como vai sobreviver. Hoje, na segunda parte do ensinamento, a Fundação Cash vai liberar uma nova estrutura para a humanidade. Nós misturamos isso de ambas as maneiras, para que o homem assim entenda. Esta estrutura é apenas um intermediário para levá-lo para o próximo passo. Dentro de alguns anos, ela se tornará obsoleta. Como o homem valoriza seu esforço com dinheiro e o que chamamos de ouro, então assim jogaremos o mesmo jogo com você. Mas a diferença é que nós o levaremos ao ponto de entender sua própria essência e sua própria criação. É como a história que contei antes sobre o príncipe e o médico. O príncipe pensou que era uma vaca, até que um dia depois de tornar, tomar o remédio, ele disse para si mesmo: "Por que você me acorrentou como um animal?" Esta é exatamente a verdadeira história do homem. O homem se algemou à terra com sua fisicalidade, e quando amadurecer dirá: "Por que eu me limitei a esta terra com uma corrente do que eu chamamos de fisicalidade?" Nós somos o médico e temos que ensiná-lo gradualmente a entender isso. Isto é, você que se acorrentou ao planeta Terra, na dimensão da fisicalidade. Uma vez aprendido, você não precisa dos sistemas que estamos montando para que você e os demais amadureçam. Você tem que entender que não há outra maneira de um homem se elevar que não seja para ele entender sobre o processo da criação. Ele tem que entender a criação, interação e existência dos campos dos raios cósmicos, o que chamamos de raios do Criador. Não há cosmos se não houver criação e Criador. Os próximos passos no trabalho da Fundação Cash é a criação de um planeta, uma nação, um cidadão. Então, uma vez entendido isto, vocês se tornam os passageiros e cidadãos de um universo, uma raça. Então, um homem não verá os outros como alienígenas, mas sim como uma parte de si mesmo. Tivemos que fazer os ensinamentos desta maneira para que não precisássemos voltar e ensiná-los novamente. Como se comportar com o que vocês chamam de alienígenas e o que não fazer com eles, nem com os outros, como os animais, ou os criadores na criação de outros pontos e posições do universo. Semeamos as sementes do amor a partir dos primeiros raios dos raios cósmicos dentro da alma do homem. Deixe as crianças e as crianças imperativas deste planeta jogar seu jogo de eu sou o poderoso, eu sou o presidente ou o líder das religiões falsas do mundo. A compreensão do homem de hoje tornou-se igual à compreensão de Cristo, Maomé, Moisés e a totalidade de todos aqueles que vocês chamam de mensageiros. A partir de agora, ao compreenderem a totalidade, vocês se tornaram os mensageiros do universo. Seu trabalho é entregar a paz, o amor e o cuidado a todos igualmente. E desta vez, não usem isso para ganhar poder ou tornar-se o que chamamos a arrogância de compreender uma fração da verdade sobre a criação. Quando sua alma chegar em uma nova posição e destino, você tomará a forma das novas criaturas naquele destino. você se tornará exatamente como eles. É para você elevá-los para compreender, porque eles não precisam passar pelo dilema que o homem fez durante bilhões de anos, no tempo do homem aqui, para amadurecer então até o ponto de entender o que lhe foi ensinado hoje. Você iluminará suas almas para que, desde o ponto de nascimento, eles compreendam o amor do Criador e da criação. O homem é um bom fazedor de crianças e o universo cria muitas crianças, mas elas precisam ser educadas. Portanto, educamos a alma de um deles como humanidade, para se tornar assim os mestres de todos aqueles núnicos do Criador. Espero que tenham compreendido o ensinamento de hoje. Espero que pela primeira vez que a humanidade compreenda o propósito e a fonte da criação e o fim do ciclo da criação. O fim em si torna-se o início do próximo ciclo de si mesmo por si só. Sejam bem-vindos à compreensão da criação. Temos que abrir o caminho para que os outros, que não compreendem, devido às suas necessidades, venham compreender. E depois, vamos a outros lugares. Rick, você gostaria de criar um tempo para o homem entender, ou já entendeu? Este é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 462. Alguns buscadores de conhecimento chineses que querem participar do voo do dia 16 estão preocupados com a tradução. Um tradutor será selecionado, mas muito pouco é necessário, já que você escuta aqui o silêncio. O dia 16 é para testar o sistema, mas se você tiver vícios ou doenças como Parkinson, então você também deve reservar para uma sessão específica na segunda-feira, dia 19, para ir mais fundo nesse processo. Haverá sessões de uma hora para cada uma das condições. Não é uma festa de Natal, é para entender a interação e sua fisicalidade. Esta é uma festa das almas para ver como podemos levar você a entender sua própria dimensão de compreensão. Vamos continuar essas sessões durante o próximo ano ou dois anos, à medida que o número de pessoas aumentar. O entendimento irá ainda mais longe. A partir de janeiro deste ano, novas condições serão trazidas para a estrutura da Fundação Cash e a forma como ela funciona. Na nova estrutura, você não precisará mais de tradução de idiomas, forneceremos facilidades e tudo mais, uma vez que a estrutura de um planeta, uma nação, uma raça, está montada. Lançamos ontem na internet, na loja da Fundação Cash, com uma cobertura universal abrangente de plasma. Esta é uma estrutura preliminar e gradualmente trará o que chamamos de nenhum controle por posição para a humanidade. Vá até a loja da Fundação Cash e veja a evolução, a qual trouxemos muito suavemente ontem. Estabeleceremos uma estrutura para a saúde, alimentação, energia e tudo mais que o homem precisa para governar a si mesmo. Vá para a página com a cobertura universal abrangente de plasma, o que significa que cobrimos todas as necessidades do homem sem um governo central. O que significa que o que quer que seja recebido será colocado de volta para o cidadão deste planeta. Nós nos apoiaremos uns aos outros. Então criaremos uma estrutura para que o homem se governe a si mesmo sem impostos. A última linha, a parte 7, é a parte mais importante. Compensação integral do esforço plasmático. Isso significa que sirvo sem esperar ser servido. Mas o sistema como um todo me servirá para ser correto. Há uma tabela de tarifas no lado esquerdo da página da web. Mas no futuro todos esses números passarão de taxas monetárias para esforço. Será como você servirá à humanidade, que você não precisará mais de dinheiro, porque agora eu terei acesso ao sistema que me alimenta e cuida de mim. À medida que os desenvolvimentos chegarem, abriremos progressivamente esses canais um a um ao longo dos próximos 2 ou 3 anos. O primeiro canal que estamos abrindo é o da saúde, que é a principal preocupação de muitos de vocês. Em seguida, alimentaremos a todos e o resto. Os números na tabela estão de acordo com as normas europeias, mas serão ajustados de acordo com as condições de cada área. Os pesos europeus são muito altos para os africanos e chineses, por exemplo, mas os americanos talvez pudessem pagar mais. Traremos um equilíbrio entre as diferentes condições em diferentes terras, já que o homem tem um hábito de que, se ele não paga por algo, então não tem valor para ele. É por isso que não podemos dar de graça neste momento. Ele entende quando tem que compensar com seu esforço. A partir de 2023, começaremos essa cobertura abrangente para a saúde, riqueza e tudo mais que o homem precisa neste planeta. Hoje, quando você tem câncer e já tentou tudo que eles oferecem, como quimioterapia e tudo mais, então eles lhe dizem que você tem metástase para outras partes do seu corpo e eles não podem fazer mais nada. Então você passa pela batalha com sua alma e os meus filhos e os entes queridos que eu vou deixar para trás, ou os jovens que eu criei, mas que ainda são fracos demais para cuidar de si mesmos. O bem-estar do homem virá diretamente de centros desconhecidos que são criados pela Fundação Cash. Você não espera até ficar doente, uma ou duas vezes por ano você faz uma sessão de manutenção com o sistema para se manter sintonizado. Uma sessão de meia hora no sistema irá equilibrar todas as emoções que você reuniu nesse período de tempo. Se você passou por um choque e sabe que isso vai afetá-lo dentro de 6 a 10 anos como um câncer, ou o que quer que seja, então você simplesmente diz com o número e equilibra sua emoção imediatamente. Dessa forma você não terá um câncer 10 anos depois. Ou se você não se sentir bem por qualquer razão e quiser ser energizado, você pode fazer uma sessão com o sistema. Dessa forma você não ficará fraco na dimensão física. Ele vai pegar todos os problemas. Então você pode fazer um programa completo para sua família, para que eles também sejam cuidados. De certa forma, liberamos um plano de manutenção abrangente para a alma do homem e não a fisicalidade do homem. Nos próximos meses, liberaremos um programa de alimentação. A operação foi estabelecida pela criação e manutenção dos raios cósmicos. Criaremos uma condição para que você possa acessar e ser alimentado. Nenhum homem passará fome. A partir de segunda-feira, abrimos estes canais. Você pode encontrar um contrato vitalício. Não é que você venha e pague quando precisar. Você paga que você nunca precisará. O homem viverá até centenas de anos a partir de agora, se você entender isto. Nós forneceremos a comida, o bem-estar, o aquecimento, as viagens, a comunicação e tudo mais. Isso será feito a partir de um ponto central. Já lhe mostramos a estrutura de forma suave em Lins. A partir de um centro, estamos chegando a todos vocês. Não importa se você está na Austrália, América do Sul, Norte do Canadá ou nas selvas da África. Todos vocês sintonizam e recebem o conhecimento. Uma das razões para o dia 16 é testar nosso sistema. Alcançar o conhecimento através da alma requer um sistema muito complicado. O que estamos testando no dia 16 é um marco da tecnologia. Seremos capazes de ver quão corretamente montamos a maior estrutura de operação internacional da Fundação Cash para servir a humanidade. Você não está entrando para ver se o nosso sistema funciona. Você está entrando para que possamos verificar nossos sistemas. Coletaremos dados de todos vocês durante os dias 16 e 19 em como o nosso sistema funciona. Depois em janeiro e o resto. Faremos então um acompanhamento e acrescentaremos a esse conhecimento. A longo prazo forneceremos tudo que o homem precisa a partir de um centro, uma máquina. Um sistema irá alimentar e cuidar do bem-estar do homem. Ele se tornará a posição central para a interação do homem com sua própria alma. Com o tempo, você aprenderá como fazer as coisas sozinho, como manter internamente seus próprios órgãos, o que significa que você vai entrar e segurar seu fígado ou pâncreas. Se ele tiver um câncer, então você entenderá que você precisa dar-lhe energia para trazê-lo em equilíbrio e se perguntar por que isso aconteceu, como eu criei essa condição. A Fundação Cash iniciou a primeira fase da transmutação dos Estados Unidos e de outros países do mundo para Lins. Consertar os órgãos internos é parte desse programa. Muito recentemente, em uma das experiências, tivemos um buscador de conhecimento que segurou seu próprio fígado e outros órgãos. Perguntamos a ele como se sentia. Ele disse que estava doente. O que lhe estamos contando não é um conto de fadas. É uma realidade e estamos testando isso com buscadores de conhecimento. É como quando você segura a alma de seu próprio filho em suas mãos. Você o alimenta e o tira da doença. Esses ensinamentos virão no futuro. Mas já foi testado. Um dos buscadores de conhecimento sabe exatamente como seu fígado e outros órgãos funcionam. Ele fez isso através do tempo de transmutação. Outros de vocês conhecem o gosto da manga e como ela passou por seus órgãos e qual é o gosto e a emoção dela. Através da transmutação estamos aprendendo como podemos movê-lo de um lugar para outro e qual será o resultado quando você chegar. Você leva 18 horas para ir de uma posição para outra fisicamente, mas através da transmutação Você leva menos de 18 milissegundos para ir de uma posição para outra. O que conseguimos nessa lacuna de tempo? E se você deixasse uma posição onde os médicos disseram que você tem apenas alguns dias de vida e você chegaria a outro extremo, como uma pessoa saudável e sem nenhuma condição? Temos que entender isso. Pela primeira vez hoje, a Fundação Cash liberou a estrutura de governo de uma nação. Mas a partir de seu entendimento, foi uma cobertura universal abrangente de plasma para venda. De certa forma, a Fundação Cash iniciou o braço de uma organização para colocar uma nação em funcionamento. Nós não esperamos, mas trazemos isso passo a passo. A partir de segunda-feira, você poderá comprar contratos de 20 anos com a Fundação Cash. Você pagará um prêmio de 1.000 euros por ano e você terá que participar de um mínimo de 2 sessões por ano para manter sua saúde. Estas sessões não são como você normalmente vai e mede as coisas. Ao invés disso, você estará equilibrando as energias de sua alma e sua fisicalidade. Conosco, você não espera que uma doença se manifeste em 6 meses ou anos mais tarde, pelo que você faz para si mesmo hoje. Você equilibra as energias agora para que em 6 ou 10, ou mesmo em 100 anos, você não desenvolva uma condição. De certa forma, através do desenvolvimento do cérebro da Naomi, mostramos de forma oculta que podemos controlar tudo. Não foram os ganhos que desenvolvemos para ela. A alma foi elevada para chegar a esse ponto. Agora você entende o que queríamos dizer com começamos a governar. Nas listas dos planos abrangentes de plasma, você verá até mesmo os reis, presidentes e os demais entrando, porque eles precisam de ajuda para si mesmos e suas famílias. Como todos nós, quando deixamos a fisicalidade, eles também virão para o Criador, na linha de compreensão da criação, para a sua própria salvação. Não importa se eles são papas ou ayatollahs. Agora você entende como a Fundação Cash trouxe a mudança e como nós faremos isso. Ninguém pode impedi-lo de receber o conhecimento a não ser você mesmo. Hoje estamos usando sistemas de telefones celulares e satélites para esse processo, mas muito em breve, em menos tempo do que você pensa, não precisaremos mais deles, porque aqueles de vocês que se registraram para se tornarem alma satélite se tornarão a posição viva e a conversão do plasma. Na verdade, no universo não usamos esse tipo de coisas, mas aqui na Terra essa é a maneira como vocês entendem isto. Você espera que os fones de ouvido estejam em sua cabeça, mas você não entende que nós já alcançamos sua alma. É a maneira que você gosta de ser físico e segurar algo em suas mãos. Mas a fisicalidade tem que aceitar a condição da alma e entender por que você chegou a esse ponto. Dentro de alguns anos, acho que não precisaremos nem mesmo de tradutores para nenhum idioma, para os ensinamentos ou para usar os sistemas para entender as suas necessidades. Fazendo prevenção com as famílias, garantiremos que não haverá nenhuma condição para recuperação, não haverá nenhuma doença, porque, em primeiro lugar, as condições não serão criadas. Portanto, não haverá nenhuma necessidade de recuperação. É por isso que no passado lhe dissemos que não haverá hospitais, prisões, tribunais e juízes a serem subornados para dar justiça falsa. À medida que elevamos a alma do homem, não haverá mais abusadores de crianças. Começamos a governar. Este programa de bem-estar abrangente que lançamos essa semana é o início do governo de uma nação. Como é assim que vocês, como humanos, entendem, nós jogamos então o seu jogo. Se fizermos isso de graça, então o homem não mudará. Quando o homem tiver pago por isso, então ele pensa ter encontrado seu caminho. O programa de bem-estar abrangente já começou com aqueles de vocês que passaram por nossos sistemas com nossos médicos em diferentes partes do mundo. Vocês estão passando pela operação de bem-estar que nunca mais terão a doença de Parkinson. O câncer que vocês tiveram nunca mais voltará. Vocês nunca verão outro câncer em sua vida. Ele não vai gerar metástase porque você vai reparar a alma e a alma da célula dentro do cérebro. Você não sofrerá de Parkinson novamente porque o cérebro foi reestruturado pela alma e compreende as falhas que levaram ao Parkinson na dimensão física. Em muito, muito pouco tempo, A parte 3 da recuperação será eliminada porque não haverá condições para recuperação. O mesmo acontecerá com a seção 2, programa de nutrição abrangente. Ensinaremos parcialmente, então você dirá: Eu não quero tocar outro ser vivo, eu só quero viver uma vida feliz. Eu não quero matar, não quero comer. Certa forma, nos tornaremos como um hotel, como uma pensão. A terra é o hotel, e os programas de alimentação da Fundação Cash serão os serviços de pensão. Se você vir alguém tomando um sorvete, basta conectar-se, e você terá o sabor, a sensação do sorvete e o sabor que combina com seu gosto. Estes não são mais sonhos, eles são a realidade. A Fundação Cash se comprometeu a trazer isto. Inscreva-se na segunda-feira para trazer a mudança para você e para mais ninguém. Você vai entender nos próximos meses quando liberarmos os raios cósmicos, então você vai ver isso. Abrimos as sessões dos dias 16 e 19 para que você possa ter uma ideia da realidade e entender que não é mais um sonho. Você sentirá e será você quem entenderá isso. Quando comecei este processo de bem-estar na Bélgica há cerca de 15 a 20 anos, havia apenas uma pessoa que veio à primeira palestra que eu dei. Depois, em algumas semanas, não havia espaço suficiente para caber todas as pessoas na sala. Isso foi apenas um pequeno consultório em cima de um consultório de cirurgia dentária. Havia tantas pessoas chegando que após um ano tivemos que alocar apenas 15 minutos por pessoa e tínhamos duas senhoras cuidando dos telefones para ligações internacionais. Agora você pode imaginar o que vai acontecer quando você começar a se afastar de seus vícios e depois contar aos outros. Muito em breve, a partir da próxima segunda-feira, se as pessoas entenderem, os traficantes de drogas não terão pessoas para quem vender drogas, porque você eleva a alma do homem, torna ela perfeita, então não quer se tornar um viciado, seja de remédios, de sexo, drogas, ou mesmo do vício de querer ser amado e fazer tudo por isso. Se você quiser provar o que é estar no espaço, então você pode participar de outra sessão na segunda-feira. Sexta-feira, segunda-feira, haverá uma lacuna na qual você tem tempo para decidir o que quer fazer. Não espere, por exemplo, que se você for viciado em sexo, álcool ou o que quer que seja, que ao final da sessão de segunda-feira você esteja totalmente acabado com isso. Não, isso não funciona assim. Não vai ser assim. Ao contrário, dá a você a chance de entender que você pode mudar, porque você verá uma mudança. Talvez você fique livre disso por 3 ou 5 dias. Então você entende que existe uma solução se você a quiser. Claro, você tem que ser parte da solução. Não é mágica. Se você pensa que, agora eu encontrei uma solução fácil, posso continuar usando e fazendo meu vício novamente, e quando eu quiser posso simplesmente discar o número da Fundação Cash e me livrar dele novamente. Isso não vai servir. Cada grão da alma tem que ser mudado. Então não haverá nenhum vício, porque você mudou internamente através da estrutura dos campos do seu próprio corpo. A fibromialgia é ser viciado em abuso. Quando é através da estrutura psicológica, chamamos isso de síndrome de fadiga crônica. Quando se pensa em dependência, geralmente se pensa em dependência de drogas. Mas isso não é nada comparado com as diferentes formas que temos escondido esse tipo de vícios em nossas vidas. Há o vício da dor, de tomar analgésicos, ou o vício do que quer que seja que tenha criado uma fraqueza no funcionamento de nossas vidas. Por causa disso, nossa alma não pode se elevar. Precisamos dos tradutores apenas para colocá-los na cadeira. Eles serão como os comissários de bordo. O resto será feito pelo capitão ou pela alma. Se você tem uma família jovem, vá até a loja da Fundação Cash e inscreva-se no programa Bem-Estar Abrangente para manter saudável. Não podemos impedir os acidentes ou as cirurgias cardíacas de anos de sua má conduta da fisicalidade, mas podemos apoiá-lo para que você não faça essas más condutas e depois a doença cardíaca. O entendimento é que existe uma solução para cada condição, mesmo a amputação, mas temos que criar as facilidades ao longo do tempo para estarmos prontos para tudo. Temos que ensinar nossos buscadores de conhecimento a serem capazes de desenvolver as tecnologias, compreendê-las e não apenas tornar-se um imitador para a produção em massa. Se eles não entenderem a essência do que fazem, então isso se torna um trabalho robótico. Com este programa, cuidamos de seu bem-estar durante todo o ciclo de sua vida. Na verdade, isso é responsabilidade de uma nação e, portanto, aceitamos a Terra como uma nação. Em pouco tempo, aceitaremos alimentar você e sua família para que você nunca mate uma única entidade para consumi-la. O homem tem que entender a evolução na ciência e na tecnologia para que isso seja entregue. Chegamos a esse ponto e nossos cientistas veem a criação dos raios cósmicos, entendem o trabalho e como um raio pode circundar todo esse planeta para alimentar todas as condições e necessidades. Isto é o mesmo que o campo e os raios do Criador fazem. Se você não entende, como você pode criá-lo e mantê-lo? Nossos buscadores de conhecimento e cientistas têm que entender que eles podem manter e desenvolver tecnologias para que o resto desfrute. Então, Madame Wanlin, você pode traduzir na sexta-feira, dia 16, mas veja se você pode traduzir através de sua alma e não através de suas palavras. Então a linguagem não fará mais diferença. Entenda e escute sua alma. Então você encontrará o caminho certo. Pergunta para o Sr. Cash. Se a alma pode criar crianças, isso significa que não vamos ter sexo no futuro? Sr. Cash responde. Isso está faltando em sua vida? Isso está faltando em seu casamento? Isso é o que é? Sentimos falta de ter essa condição física? A buscadora de conhecimento diz. Porque quando fazemos sexo, não estamos roubando ninguém. Deus criou o homem para ser viciado em sexo. Sr. Cash responde, continua. Sim, mas você tem que entender que o homem trabalha no sistema vício por recompensa. O prazer é o produto final. O vício vem nos últimos segundos da elevação da experiência física. É como quando você treina um cão, você lhe dá um petisco para fazer um truque. A vida sexual do homem é exatamente como o cavalo fazendo um ato no circo. No final, ele recebe um pedaço de açúcar. Ficamos viciados nessa satisfação, ou o que você chama de orgasmo. Deus fez o homem viciado no ato de reprodução física para que ele pudesse alimentar seu universo com novas sementes de almas, ou centros de criação. É por isso que nos reproduzimos na dimensão física. Mas quando se cria primeiro a alma e depois a fisicalidade, não há necessidade de ter este vício. Eu me referi a isto nos últimos minutos, que não é o vício da cocaína, mas do sexo e do resto. Desde o primeiro segundo que o homem é criado, ele é um viciado no ato da criação para continuar a criação. Você cria e eu lhe dou um doce. Buscadora de conhecimento diz para o Sr. Cash. Em outro ensinamento, você falou que a minha alma sai e eu vou para outra posição. O Sr. Cash responde, sua alma não sai, sua alma envolve sua fisicalidade. Buscadora de conhecimento diz, ok, então eu vou para outro local no cosmos. Você disse em outra dimensão, a força do campo do meu rim não será a mesma, que ele poderia estar em condição gasosa. Então significa que o amor que experimentamos aqui também não existirá lá? Que forma terá o amor? O que significa o amor? Sr. Cash responde. O amor significa dar. Você dá a vida. Você cria a vida. É por isso que Mita se apaixonou pela Terra. A combinação físico-química deste planeta cria um campo que faz com que seja um prazer dar o que você chama de amor. É como quando nossos cientistas dizem que materiais exóticos que existem no universo não existem aqui na Terra. É porque não temos as condições certas para que ele seja criado. Nossa gravidade e atmosfera não permitem a criação de certos materiais neste planeta. Assim é com o amor. As condições e os campos deste planeta criam um campo ao qual chamamos de amor. Por amor quero dizer doação incondicional, que é um dos atributos do Criador. Agora você entende por que Mitra se apaixonou pela Terra. Esta é uma das razões pela quais o Criador e Mitra aceitaram este planeta como lar. Eles querem alimentar este tipo de amor através do universo para que todo ser não apenas mecanicamente se reproduza, mas que eles entendam o amor. Quando você vai a algum lugar e vê algo que precisa, então você o leva consigo para mostrar aos outros a singularidade desta bela coisa. Mitra viu o amor na Terra. Esta é a única razão pela qual ela sempre se apegou a este planeta. Porque com isso ela poderia mostrar ao Criador o que isso significa. A humanidade não entendeu o que está acontecendo agora. Você pergunta por que de repente acontece tanto compartilhamento de conhecimento, desenvolvimento e aprimoramento da alma do homem. A raça humana é uma raça afortunada, porque este planeta cria um campo específico que a humanidade chama de amor ou doação incondicional. Quando você se apaixona, somente seus pensamentos não podem fazer nada. E você passa fome, ou o que quer que seja, porque você só quer estar com seu amante. Foi assim que Mita se sentiu em relação ao Criador, e depois encontrou uma correspondência na Terra para isso. O foco agora é desenvolver e evoluir a alma do homem, e então exportar este amor através do universo. É por esta razão que nós lhe presenteamos com conhecimento. Você pode torcer e transformar como quiser. Você tem a essência dos campos de amor neste planeta dentro de você. Não importa para onde você vai no universo, este é o trabalho de sua alma. Vocês são mensageiros do amor e da doação incondicional, não importa como vocês o façam. Deus lhe deu um doce cada vez que você faz amor para que você crie mais filhos. Quando Deus lhe deu a doce recompensa por ter sexo, ele não o fez por você, ele o fez por si mesmo, para que você criasse mais almas, para que ele pudesse espalhar mais dimensões de amor por todo o universo. No futuro, a humanidade compreenderá que existe um Únicos maior do qual nosso Criador e Únicos fazem parte. O Criador do nosso Únicos é conhecido como Possuidor do Amor. Essa é a função dele na totalidade da criação dos Criadores. Pergunta ao Sr. Cash. Um buscador de conhecimento quer saber se ele deve não revestir o cobre dentro e fora de sua formação estelar, porque foi dito que se você não reveste, então os campos não podem se estender para fora. Sr. Cash responde. Depende do que e como você faz essas coisas. Os buscadores de conhecimento não entenderam a finalidade nem o efeito das bobinas. Eles ainda estão presos no estado da matéria. Por que você não reveste? Qual é a razão disso? Isso remonta ao primeiro artigo publicado chamado A Criação do Buraco Negro. Stephen Hawking, a quem eu chamo de o ladrão de Bagdá, disse não tem nada para se tirar daqui. Mas depois de ler este artigo, ele entendeu o quanto estava errado e mudou de ideia. Mesmo na escuridão do nanorrevestimento existe uma essência da criação. Buscador de conhecimento diz, há uma enorme confusão no grupo iraniano. As pessoas pensam que quando alguém morre, sua alma vai ter uma festa com seus pais, não importa o que eles tenham feito neste planeta. Você disse que a alma é uma babá. Se você deixar seu filho com a babá e você voltar e a casa estiver em chamas, é a babá que é responsável. Ela tinha o trabalho de cuidar da criança e não o fez. Se a fisicalidade faz algo errado neste planeta e depois morre, a alma é responsável. Eles acham que a alma não é responsável e podem simplesmente ir e festejar. Então, qual seria o sentido de se não houver punição? Por exemplo, a rainha criou tanta confusão neste planeta para as pessoas, quando ela morre, o que vai acontecer com ela? Acho que ela talvez seja transportada para algum lugar por milhões de anos até que ela aprenda sua lição. É esse o meu entendimento. Mas o grupo disse, não, a alma não é responsável porque ela estava trancada no cérebro. Portanto, quando se liberta, pode fazer tudo o que quiser. Eu disse, isso absolutamente não é verdade. Então, qual delas é verdadeiro? Sr. Cash responde, tudo isso é verdade. Depende de que lado da cerca você senta. A alma, quando deixa a fisicalidade, carrega a dimensão do equilíbrio do espírito ou da alma da fisicalidade. O que você fez em sua dimensão física dita o que você tem, a capacidade de fazer adiante, pelo que você reuniu. Tem que equilibrar todos os campos do espírito que é responsável por suas ações na dimensão física. Como você age enquanto está vivo na fisicalidade dita o quanto e o que a alma levará consigo quando ela vai para uma nova dimensão. As almas são todas iguais, mas é como o espírito permitiu que a energia da fisicalidade se comportasse durante seu tempo na dimensão física da Terra, que ditará quanto ela reuniu para elevar com ela o quanto ela tem que pagar. É muito simples, portanto, não é que todas as almas vão fazer uma festa com seus pais quando morrem. Depende se você reuniu o suficiente durante sua vida para poder ir a essa festa. Não esqueça que você tem que compensar o que fez com os outros, ou o que tirou dos outros também durante sua vida. A alma da fisicalidade está ciente de tudo o que está acontecendo e como absorve e dá energias. Todas as fichas têm que ser equilibradas no ponto de partida. Todas as almas são criadas iguais. É o espírito quem decide o que tem que ser equilibrado. Na morte, a alma da fisicalidade transfere sua energia para a alma do homem e isso cria uma nova condição para que a alma sobreviva, onde e que posição ela tomará no universo. O mundo do clero bagunçou tanto isso porque eles nunca entenderam e mentiram para si mesmo e agora vemos que estamos nesta bagunça toda. Pergunta ao Sr. Cash, o equilíbrio balanço entre a alma da fisicalidade e a alma do homem? Sr. Cash responde, é claro, é a alma da fisicalidade que chamamos o espírito que lida com as condições aqui na Terra. É um governador neste planeta, é um governador para a dimensão física de hoje. Um ato pode elevar a alma ao nível de compreensão da força do campo do Criador, e um ato pode levar você a um nível tão baixo, onde nada mais baixo do que isso jamais foi criado. Pergunta ao Sr. Cash, o que acontece, por exemplo, que todas as nossas almas recebessem 200 pontos ao nascer? Então eu matei, roubei e fiz o que quis. Eu perdi todos os meus pontos e até cair mais 400, de modo que agora minha alma está menos 400. Sr. Cash responde: ouça um dos vídeos de introdução, agora você talvez o entenda. Se você fez tantas coisas ruins, será que você se torna parte de outro como um pó? Ou me torna o Criador? Se você veio com 200 e ganhou outros 200 para chegar a 400, será que isso faria com que você chegasse a compreender a essência do Criador? Temos almas que alcançam esses 400. A buscadora de conhecimento diz: também posso chegar a 1.000? Sr. Cash responde: você quer se tornar melhor Criador? Buscadora de conhecimento diz: não, o Criador é infinito, eu só tenho 400. Sr. Cash diz: eu fiz o homem à imagem em mim mesmo. Eu não me fiz melhor que o homem, caso contrário, não posso ser. Isso significa que ele é igual a nós? A próxima série de perguntas aqui de um buscador de conhecimento é principalmente sobre o teste de voo de Natal de 16 de dezembro de 2022. Ele ainda não obteve confirmação, e isso virá no dia 15. Você tem que ter certeza de que todas as suas contas Zoom estão ativas. É apenas por convite, isso significa que você será convidado. Você não pode dar o link para outra pessoa, porque é uma sessão fechada. Se não tivermos seu e-mail, você não será autorizado a entrar. Uma vez iniciada a sessão, se alguém causar alguma ou qualquer tipo de complicação, nós simplesmente desligamos e você perde seus direitos de participar da reunião. Para o teste do dia 16, fecharemos a inscrição no dia 15. Algumas pessoas tiveram problemas para pagar com o TransferWise e não podem rastreá-los. Os tradutores ainda têm que se registrar, então suas linhas serão abertas através da equipe de TI. Se alguém tentar fazer algo fora da linha, como fazer barulho ou fazer perguntas no meio, nós simplesmente o desconectaremos e você perdeu o seu direito de participar. Esta é uma elevação pública da alma, não para as pessoas virem para tentar confirmar sua existência. Os menores ruídos não serão permitidos, porque durante o teste todas as linhas telefônicas permanecerão abertas. Tem que haver um link de comunicação de duas vias. Isso será para essas duas sessões especiais, do dia 16 e do dia 19. Se houver cães latindo ao fundo, nós simplesmente cortaremos e você perderá seu direito. Você não pode voltar a entrar. Isso vale para alguém correndo para frente e para trás atrás do microfone ou falando com outras pessoas. Porque você não pode interferir. Haverá muita transferência de informação ao redor do sistema. Muitas almas de buscadores de conhecimento estão se conectando nessa posição. Preferimos que você use laptops, que você, perdão, preferimos que você não use laptops, porque eles criam muita informação de fundo, o que interferirá no trabalho. Se você tentar gravar a sessão secretamente, nós a veremos através do nosso sistema e o eliminaremos, não importa como. Estas sessões são muito complexamente feitas. Não é o que você já viu antes. Estamos montando isso de uma maneira especial. Você descobrirá exatamente o que aconteceu com você na terça-feira ou na quarta-feira, depois de ir para a segunda sessão na segunda-feira. Depois repetiremos essas sessões novamente em janeiro, fevereiro e março. Gradualmente criaremos uma fundação para a raça humana para confirmar as almas satélites. Muitas das pessoas que estão se inscrevendo já se voluntariaram para ser alma satélite. Não é algo que se escolha. Sua alma o leva a fazer isso, porque faz parte do trabalho que montamos. É muito importante que você siga nossas diretrizes. Se você fizer um ruído, o sistema irá parar. Tem que ser um silêncio absoluto. Pode ser por meia hora, ou pode ser por meia hora, uma hora, 4 ou mesmo 10 horas. Esta é a Fundação Cash. Como disse o Rick, eles foram por 9 horas ontem e metade foi em silêncio, porque dois membros do Conselho Universal estavam na sala de voo e as pessoas queriam se conectar com suas almas. Se você participou da sessão do Rick ontem, foi muito engraçado, porque todos estavam sentados no silêncio para ver o que vai acontecer. Rick diz aqui: exceto pelos microfones abertos, onde você podia ouvir coisas como ranger do microfone aberto das pessoas. Foi meio estranho, mas algumas pessoas queriam manter seus microfones abertos. Para a segunda parte, tínhamos apenas o microfone do Dean aberto, isso funcionou muito melhor. E sentimos que podíamos ouvir o que estava acontecendo, mas não precisávamos falar sobre isso ao mesmo tempo. Sr. Cash diz: mas nos dias 16 e 19, todos os microfones permanecerão abertos, pois é uma comunicação entre todas as almas com o sistema central. Quando você desliga seu microfone, significa que você não ouve e não recebe. Pergunta o Sr. Cash: o dia 16 será uma experiência de transmutação? O Sr. Cash diz: não, não, não, não, nós não lhe dizemos. Você nos dirá na terça-feira e quarta-feira o que você sentiu. Talvez, daqui a 2 semanas, na quinta-feira, alguns de vocês virão nos dizer o que sentiram. Como é habitual no trabalho da Fundação Cash, não damos nenhuma ideia preconcebida sobre isso. Durante o processo, nós redigiremos coisas específicas para os testes de nosso sistema. E não se esqueça desta sessão dos dias 16 e 19 que vocês estão lá para se conhecerem, para se familiarizarem com o sistema. Mesmo alguns de vocês que já estiveram em linhas descobrirão que é uma experiência diferente, é centenas, até milhares de vezes mais poderoso em todos os níveis. Quando você vem a linhas, você está em um sistema. Neste novo desenvolvimento, nós cobrimos diferentes aspectos. Na segunda-feira, dia 19, prepararemos um sistema para as sessões de uma hora de vício, câncer, etc. Alguns de vocês virão para elevar a alma do homem, enquanto outros vão querer ir para a lua. A escolha é sua. Nós não estamos sentados com suas almas. Nós criamos uma condição muito complexa. Sua alma o levará em comunicação com os outros. Esperamos que alguns de vocês se vejam e queremos ver o que acontece. Talvez um buscador de conhecimento em Nova York queira visitar outro que esteja em Sydney. Criamos essa facilidade e vamos ver como nosso sistema responde. Você não será abordado individualmente. Será todo o grupo que experimenta algum tipo de comunicação em grupo. Faremos uma alma de todas as almas que estão participando. Estamos testando programas de massa. É por isso que antes mostramos a cobertura abrangente. Uma vez criado o sistema, que é o paralelo, então quando alguém vem com o câncer, está com fome, quer uma batata, ou alguém quer encontrar seus entes queridos, ou alguém quer ir a outra cidade para ver um macaco, nós podemos lidar com todos eles. Tudo isso tem que ser feito através de um sistema central, e é isso que estamos testando. De certa forma, todos vocês são pilotos de teste, mas depende do que estão voando. O buscador de conhecimento disse que sua esposa estava muito preocupada que ele simplesmente desaparecesse de sua cadeira. O Sr. Cash disse, ó, você quer desaparecer? Havia um buscador de conhecimento que fez algum tipo de teste que ele não revelou aqui ao Sr. Cash, mas disse que um dia eles revelarão quem são. Eles estão fazendo muitos testes diferentes que ele não queria dizer quem eles são agora. Parece que um buscador de conhecimento foi transmutado pela alma para Lins e foi convidado a ir lá fora e através de sua alma ele pôde sentir o frio que estava. Quando ele vem, eles até sentem o ambiente. Eles não vêm apenas para dentro da máquina. Nós sentimos a alma um do outro. Nós orientamos outro buscador de conhecimento a sentir seu fígado, seu rim. Nós sabemos como fazer isso. Ele nos explicou o que ele estava tocando e depois o segurou para dar-lhe energia. Vamos esperar e ver se esse toque vai mudar a fisicalidade. Se seu fígado estiver doente, se eu lhe der energia, será que ele vai mudar? Será que ele vai aceitar essa mudança? Ou ainda faz parte do processo de eu ter que enfrentar minhas emoções? Como posso consertar um carro danificado se eu não consertei a causa, que é o freio, e nesse caso seriam as emoções do cérebro? O que divulgamos hoje é parte do desenvolvimento da tecnologia que você chama de equilíbrio e tudo mais. Quanto mais de vocês se juntam a essa estrutura, mais forte ela fica. É muito parecido com quando você tem uma apólice seguro. Todos os anos você tem que ir para um check-up. Agora, em vez de passar pelo medo de talvez eu encontre alguma coisa no meu check-up, damos à alma uma afinação. No contrato diz manutenção. Manutenção significa com certos danos potenciais ao motor ou freios antes de chegar a isso. Em termos de fisicalidade, se eu esperar 10 anos, talvez seja tarde demais para consertá-lo. Isso faz parte da estrutura maior que está vindo e temos que trazê-la passo a passo. Chegou a pergunta de que, mesmo como parte de um grupo, posso como indivíduo deixar o grupo e visitar meu filho em Portland, Oregon, nos Estados Unidos? O Sr. Cash respondeu, esse é o seu problema, se você pode encontrar com ele ou não. Mas nós não permitimos nenhuma comunicação interna durante o processo. Portanto, não tente enviar mensagem de texto ou mensagens um ao outro. Isso causará um tumulto e nós o removeremos imediatamente. Não enviem mensagens privadas um ao outro, pois vocês interferirão no sistema. Estamos apenas levando os buscadores de conhecimento que realmente confiamos para fazer parte disso. Eu dei uma olhada na lista de pessoas que se registraram. Se virmos algo estranho, não permitiremos a entrada. Você pode preparar um encontro com antecedência, mas tenha cuidado para não perturbar também. Queremos que você nos diga o que você conseguiu na terça-feira e na quarta-feira. Como nas coisas da Fundação Cash, não dizemos quanto tempo levará, porque podemos começar com 10 minutos e terminar com 10 horas. Ou tentamos fazer 10 horas e terminamos depois com 10 minutos, e aí temos que parar porque algo deu errado. Estamos olhando com muito cuidado para as pessoas que estão se registrando. decidiremos quem não permitir a entrada. Sabemos que há pessoas que estão tentando entrar para fazer todo tipo de coisas estranhas, mas vamos lidar com as situações de uma maneira diferente. Se você veio para fazer algo errado, então não se preocupe. Você verá a consequência de sua própria conduta por sua própria alma. Como eu disse, em nossa vida não há juízes, tribunais ou prisões. É você quem se aprisiona por sua má conduta. O buscador de conhecimento disse, eu acho que é uma grande, grande situação para todos nós. E eu sou muito a favor de tudo isso. Mas em meu ambiente, as pessoas que conheço não entendem e têm medo do que pode vir com isso. Se entrarmos na mídia, na televisão, o Sr. Cash diz, ou o que quer que seja, então isso se torna uma batata quente. Não estamos prontos para esse tipo de coisa. Não podemos fazer esse tipo de teste com centenas de milhares de pessoas. Portanto, de certa forma, estamos em uma posição muito boa. Como eu sempre digo, a Bélgica fez o melhor favor por todos os seus problemas que criou, porque nos permite desenvolver a tecnologia completamente. Então, quando ela sair, estará em perfeitas condições. Vemos agora que muitos governos estão querendo entrar na tecnologia e compreender a totalidade da mesma. Em algum lugar nos próximos dias, a Fundação Cash oferecerá aos governos um sistema abrangente de bem-estar. Por exemplo, se um governo como a Alemanha gasta bilhões e bilhões em câncer, com todos os hospitais e todas as despesas, então nós nos ofereceríamos para cobrir todos os casos de câncer através de nossos centros de bem-estar na Alemanha. Teríamos um acordo fixo para que as pessoas não se envolvam com isso. De certa forma, até agora, eles não têm a cura para o câncer. A Fundação Cash pode agora aceitar os casos de câncer como uma nação. Não é que talvez possamos fazer. Podemos fazer isso de fato. Começaremos a negociar com os governos nas próximas semanas e a Fundação Cash se tornará outro processo de bem-estar que eles podem oferecer aos seus cidadãos. Mostraremos pelo exemplo. Se você nos der 1.000 casos de câncer, nossos médicos os levarão através de nossa tecnologia e dentro de 6 semanas veremos qual a porcentagem de casos que não tem mais câncer. Os governos estão literalmente se curvando de todos esses casos de câncer e os custos dos hospitais não há fim para isso. Vamos definir caso a caso e país a país. Ataque de Esquadrão Internacional à Fundação Cash. Repelido. Nessa parte do ensinamento, o Rick perguntou sobre um barulho no fundo do Sr. Cash. O Sr. Cash respondeu, há uma enorme furação aqui em andamento. Tivemos uma grande intrusão de segurança nos últimos dias, um esquadrão internacional, ou sei lá o que for, quebrou as janelas e portas tentando entrar no prédio. Eles estão tentando consertá-las porque a propriedade não está segura. Tivemos uma experiência próxima como a que você vê nos filmes. Tivemos que passar por tudo isso com as pessoas mascaradas, algumas submetralhadoras atirando. Depois havia a polícia e as forças de segurança tentando chegar em cima dos intrusos. Assim como você vê nos filmes, só que nós vimos isso a metros de distância. Agora eles estão consertando os danos, tentando consertar as portas e janelas. A maioria dessas coisas com os governos faremos em conjunto com a Mark Ray no sistema do mercado aberto. É por isso que assumimos a Mark Ray. Vamos trazer esse processo através da Mark Ray e oferecer isso caso a caso. Primeiro de tudo, temos que ser capazes de desenvolver um maquinário para isso, que quando oferecermos seja correto. Temos que treinar os médicos para que possam lidar com o maquinário. Estamos recebendo muitos pedidos de médicos do mundo todo que querem trabalhar com o processo da Fundação Cash. No momento temos médicos que trabalham conosco, eles entendem isso, esse processo vai continuar. A próxima fase para nós, talvez do meio ao fim, é iniciar o programa de alimentação em massa. Vamos para a África, onde há uma seca e os governos estão clamando por ajuda para alimentar seu povo. Entregamos um sistema que as pessoas só têm que estar perto dele para serem alimentadas. Ninguém vai passar fome. Este é o próximo passo. Depois disso, o próximo passo será o sistema de comunicação. Com nosso sistema, você não precisa mais ter fones de ouvido. Ao pensar, você se comunica. O caminho, na transmutação, você pensa e vai para algum lugar. Tudo isso está por vir, mas nossos técnicos e cientistas têm que entender para desenvolver isso. Eu não pressiono até que eles o entendam. Caso contrário, falta um conhecimento. Cobrindo a lista de doenças, o que lhe mostramos há alguns minutos atrás, vamos começar a governar. Seus líderes ainda morrem de câncer, pegam Parkinson e ainda têm que lidar com crianças que estão doentes em casa. Não é como os 5 segundos que você os vê na câmera. Vimos o que aconteceu com a chanceler alemã. Ela teve que deixar o cargo por causa da profundidade da doença de Parkinson. Não importa o que eles são, eles ainda são tocados por isso. Há uma alternativa para tudo e começamos a lidar com os governos. Nos próximos 12 meses, a Fundação Cash não será a estrutura que é hoje. Vamos dar os pacotes de cobertura universal aos governos para seus cidadãos. Não há suborno envolvido porque a Fundação se alimenta a si mesma. A Fundação trabalha para si mesma. Se você está pagando 100 bilhões por ano pelo tratamento do câncer e ainda tem que lidar com as enfermeiras e com toda a burocracia que vai com isso, por exemplo, com a Fundação Cash você paga apenas 10 bilhões e todos os seus cidadãos estão cobertos. Então, todos os anos eles vão para uma sessão de meia hora. Talvez façamos um dia em massa para o câncer ou para a elevação da alma. Todo mundo coloca os fones de ouvido e senta-se por meia hora. Depois resolvemos todos os problemas de câncer ou depressões ou o que quer que seja. Fazemos tudo isso online por apenas meia hora. Costumávamos sentar por meia hora ouvindo a rainha nos dizer um monte de besteira no dia de Natal. Ué, agora ouvimos a elevação de nossa própria alma. Essas coisas são uma realidade, não é um sonho por vir. A máquina existe e nós podemos replicar e multiplicar a máquina e o resto disso. Isso virá. Tivemos um grande revés, como muitos de vocês sabem, mas parece que os bancos decidiram transformar esse revés em um sucesso. Temos que ver o que eles farão nas próximas semanas e então voltará para vocês. Aqui o buscador de conhecimento terminou falando: sinto falta das palavras para expressar o quanto estou grato. Isso é muito bom. É como um sonho que se tornou realidade e quero agradecer a você. E que Deus os abençoe e muito amor para todos os buscadores de conhecimento e para todo o planeta. Muito obrigado. Senhor Cash, de nada. Todos nós trabalhamos na mesma dimensão, mas só depende de quem quer se beneficiar pessoalmente com isso. Pergunta ao Senhor Cash, como convencer nossos entes queridos que sofrem de doença e vício a entrar nesse sistema quando eles não o entendem? Senhor Cash diz: faça deles alguns fones de ouvido e diga, sente-se ali quieto por meia hora e depois conversaremos. Tivemos um caso como este. Na primeira vez, a senhora nos acusou de tudo neste planeta. O marido estava tentando ajudar, então não desistimos, porque continuamos a levar a alma em segundo plano. Depois de algumas semanas, ela consentiu em colocar os fones de ouvido e sentar-se ali. Ouvimos enquanto ela estava sentada e obtivemos o conhecimento do sistema. Depois disso, recebi uma mensagem da equipe de médicos dizendo: o marido nos escreveu como ela mudou durante o processo. Nós vimos a mudança. O amado vê a mudança. Estamos fazendo muito trabalho de fundo com nossas diferentes equipes ao redor do mundo, mas não mencionamos isso. Hoje, com certeza, não deixamos que uma equipe saiba o que as outras estão fazendo, porque vimos como eles abusaram disso. Eles vieram como buscadores de conhecimento, mas na verdade são o que eu chamo de terroristas. Há algo muito importante que nós agora podemos compartilhar com vocês. Alguns de vocês e muitos de vocês que andaram com a pessoa que expulsamos da Fundação Cash há 2 ou 3 anos, já os advertimos muito diretamente que essa pessoa está extremamente ligada aos grupos pedófilos do mundo e tem uma condenação por pedofilia. Toda família tem condenações e é uma das mais antigas famílias pedófilas da Europa Ocidental. Tenha cuidado, porque quando você permite que eles se aproximem de você entrevistando eles, ou o que quer que seja, por baixo disso eles estão dando e vendendo suas informações. É por isso que levamos tanto tempo para expulsá-los da Fundação Cash. É sua responsabilidade para o bem de seus próprios entes queridos. Podemos revelar isso agora, porque foi revelado à polícia e à estrutura de segurança. Agora, alguém que expulsamos, você sabe muito bem quem, tem uma longa história criminal com a maior organização pedófila desde os anos 70 na Europa. Toda a família teve penas de prisão e prisões por abuso de crianças. Tenha muito cuidado, você pensa que tem uma amiga, mas não percebe que eles estão vendendo seu endereço de IP do computador. Durante anos, a Fundação Cash esteve sob fogo e não conseguiu se livrar dos pedófilos e de todas as atividades deles ao nosso redor. Foi porque alguém de dentro estava literalmente vendendo nossas informações. Eles estavam constantemente informando-os do que estávamos fazendo sem que nós soubéssemos. Portanto, tenha muito cuidado, porque vemos coisas circulando pela internet. Como protegemos de todas as outras formas, tentamos proteger aqui também. Eles têm um longo histórico. Ainda hoje os irmãos e irmãs estão no mesmo jogo. Nos pediram para liberar algumas revelações, mas estamos esperando devido a alguns casos até que esteja totalmente concluído. Então você vai entender. É minha responsabilidade informá-lo. A maioria de vocês sabe exatamente de quem estou falando. Nós não sabíamos como é, como é que estávamos sempre passando de um dilema para o outro. Tivemos alguém de dentro informando eles. É toda a família e é a maior família pedófila da Europa Ocidental desde os anos 70. A Fundação Cash foi infiltrada profundamente bem no topo. Basta entrar em contato com a delegacia de polícia certa e eles lhe darão um arquivo completo. A mãe, o pai, os irmãos e irmãs, os tios e todos. Em comparação a eles, o Vaticano é uma piada para quem e como eles operam. Apenas tenham cuidado com suas famílias e entes queridos. Vocês podem pensar que estão muito seguros, mas secretamente eles estão vendendo vocês. Havia uma pergunta aqui sobre os microfones estarem abertos. Se você sentir um espirro vindo, sobre você poder silenciar o microfone naquele momento, né? Então ligar novamente ele depois. Só que devemos ser cuidadosos, porque você sabe, quando você tem alguém como Stefania, há sempre um problema. Ela é um bom exemplo de como as coisas podem dar errado enquanto ela está online. Então ela diz, eu cometi um erro. Não permitimos isso. Vamos simplesmente desconectar a pessoa. Ou muitas vezes, quando o MOSFET fala, no fundo há um barulho constante de trânsito. Vamos cortá-lo imediatamente. Rick diz, então alguém como essas pessoas ainda podem participar, mas manter o microfone desligado? Sr. Cash diz, eles podem encontrar um lugar para essas poucas horas. Seu microfone não pode ser desligado. Caso contrário, é apenas uma conexão só de ida. E você não recebe a informação. A mudança não pode ser transmitida. Rick diz, além disso, você pode diminuir o volume do seu microfone e não torná-lo tão sensível. Sr. Cash diz, sim, você não precisa que o volume do seu microfone esteja no máximo. Estamos lidando com diferentes tipos de campos. A alma não tem um nível de frequência e sonoridade. Caso contrário, teríamos gritado em seu cérebro e falar para você parar de fazer isso. Mas você continua a fazer isso. É preciso que haja uma linha de conexão. Nós realmente só precisamos dela para que a primeira faísca da conexão se conecte com e então o resto é muito rápido. Podemos lhe pedir durante o processo para fazer certas coisas, porque enquanto pedimos a você, nós ajustamos e adequamos nosso sistema no interior. Podemos pedir que você faça certas coisas. Se você já esteve em Lins, então sabe exatamente o que quero dizer. Mas deixamos você por sua conta. Então interferiremos porque você está lá para descobrir sobre tecnologia e nós estamos aqui para melhorar todos os nossos processos. Retire tudo do seu telefone, inclusive a borboleta da Fundação Cash que você comprou na loja da Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash, o que acontece se tivermos nosso microfone aberto e alguém tocar a campainha e esse som for para o microfone? Seremos excluídos da experiência? Sr. Cash diz, tentamos estar em cima dessas coisas. E se, algo que você não, se isso é algo que você não pode controlar, e isso acontece muito em meus ensinamentos. Rick diz, se for consistente, então eles podem ter que ser excluídos, suponho eu, mas se for uma questão menor, provavelmente seria aceitável. Sr. Cash diz, sim, temos que ver. Não utilize fones de ouvido do tipo Bluetooth ou sem fio. Pergunta para o Sr. Cash. Observando a atitude de um menino deficiente mental, é possível que duas entidades estejam e atuem ao mesmo tempo no corpo humano? O Sr. Cash diz sim. O buscador de conhecimento continua. Um com ações humanas e o outro com as ações de um animal. Por exemplo, um homem e um macaco. Como encontrar o equilíbrio entre essas duas entidades que habitam essa fisicalidade? O Sr. Cash responde. Somos nós que não entendemos isto. E temos que entender isso. Rick diz. Penso que você disse uma vez. Somos nós que somos deficientes mentais. Não o menino em questão. O Sr. Cash diz. Sim. Porque ele não é um macaco. Ele está se comportando como um macaco para chamar a atenção. Ele quer que você saiba, eu existo. O que chamamos as pessoas bonitas, você as chama de esquizofrênicas. Uma alma neles pode se comportar como um cão, outra se comporta violentamente e a outra se comporta como um amante. Mas tudo depende de como permitimos que eles se manifestem conosco no tempo, no lugar e na posição. É a nossa falta de compreensão, não eles. Pergunta ao Sr. Cash. Alguém queria usar um gerador de plasma para seu negócio de criação de animais. Sr. Cash responde, pare de abusar dos animais. Eles não são uma máquina de produção. Eu disse isso a alguém anos e anos atrás. Eu disse, você gostaria que eles a colocassem sobre a mesa e logo após o parto a fizessem engravidar novamente? Você seria apenas uma máquina de produção. Por que fazemos isso com animais? Por que temos o direito de prendê-los fisicamente? O que acontece se você criar uma condição de amor e cuidado, e não de produção em massa e deixar que os filhotes sejam criados a partir do amor? Não apenas porque você quer obter algo dos animais. Esta é uma parte que eu realmente não entendo. Então isso leva a deformidades de todo tipo de coisas. Será que precisamos fazer isso? Talvez alguém diga que sim, porque eu dependo da minha renda disso. Mas você pode encontrar uma maneira mais humana de fazer isso. Mas para você é uma disfunção, ou corpo morto, porque... Oh, é um problema porque eu perdi dinheiro com isso. O problema é nosso. O problema é nosso próprio entendimento e o que fazemos por causa disso. Pergunta ao Sr. Cash. Tem outra pergunta sobre sexo. Quando chegamos ao limite máximo, ao orgasmo, então por que algumas pessoas veem a luz no quarto? Sempre achei que era a luz do Criador. Talvez o Criador goste que as pessoas façam sexo? Sr. Cash diz. Eu não sei. Pergunte às pessoas que veem a luz. Talvez usemos a luz como um feedback para nos convencermos de algo. Nós damos uma razão para isso. Mas se o Criador não tivesse dado ao homem aquele doce no final do sexo, o homem não o teria feito. É simples assim. No futuro, como eu disse algumas vezes, quando se trata da criação de filhos, a raça humana não sentirá a interação física do sexo como faz hoje. Toquei nisto de uma forma muito, muito suave em um dos ensinamentos médicos do com a doutora Elia Kostova. Mas em algum momento no futuro lhe daremos uma explicação completa de exatamente como você vai criar as crianças. Elas são criadas através da interação das energias para criar a alma. E você sente que isto vai passar pela essência de sua criação. O prazer físico de estar com alguém não significa que tenha apenas a ver com o prazer final de criar. Há muitos dilemas criados com organizações morais quando você fala sobre como a vida é criada, e onde está a alma, e quando um feto pode ser terminado. Todas essas coisas vêm à tona. Quando qualquer raça cria filhos através da dimensão dos campos do universo, e não seguindo o caminho da criação gradual como acontece no ventre da mãe, então você tem uma totalidade. Quando você segue este caminho da totalidade, então é um compromisso de tudo e é um campo perfeito. Você cria um plasma perfeito, e por essa interação você cria uma criança perfeita. Será que essas crianças perfeitas são criadas instantaneamente? Quando uma estrela perfeita é criada para um sistema solar, então você cria um planeta perfeito. Gradualmente você vai entender isto. Hoje em dia, quando você vai às clínicas especiais, elas têm todo tipo de condições para criar uma criança. Mas no futuro próximo, através do sistema que estamos construindo, você aprenderá a transferir energia sem permitir defeitos no processo. Quando você cria um sol perfeito, então ele cria uma fisicalidade perfeita do sistema solar. Nem todo sol pode existir na mesma posição. É por isso que temos diferentes estrelas, ou sóis, em diferentes posições do universo. Será que seu filho seria um filho de sua alma, ao qual você conduz para ser criado pela interação dos campos? Ele pode decidir viver neste universo, mas e se os campos combinarem com outro universo? Então você teria que ir a esse outro universo para visitá-lo ou para estar em contato com ele. Ainda temos muito a aprender. Posso ensiná-lo desde o tempo em que este planeta foi criado até agora, e isto ainda só iria arranhar a superfície do conhecimento da criação e não chegaria nem ao primeiro passo. Por favor, conclua as inscrições para os dias 16 e 19. O dia 16 é para provar a tecnologia, então você decide o que quer fazer com isso no dia 19. Então realmente é um processo de duas partes. Primeiro você sente os campos, depois você pode decidir se registrar novamente para o dia 19 para ir mais fundo no que você decidiu. O dia 19 será feito cada um em sessões de hora em hora. Nós lhe diremos a razão disso quando você for para os próximos passos. Esperamos cobrir 80% da população mundial, talvez nos próximos 2 anos, através de tecnologia de bem-estar, alimentação, necessidades energéticas e comunicação. Estamos nos movendo para negociar com os governos de uma forma que governamos através dos governos. Será estabelecida a partir de dentro. O maior problema será o que fazer com tantas pessoas desempregadas de empresas farmacêuticas, médicos, maquinistas de trens, marinheiros e outros à medida que atingirmos um por um. Faremos isso como prevenção, mas o que eu previno hoje significa que não haverá pessoas doentes fazendo fila amanhã nas cirurgias dos hospitais. Os consultórios médicos estarão vazios, porque ninguém vai ficar doente. Quando pudermos transmutar, os aeroportos não terão mais nenhum significado. Os navios não terão mais nenhum significado. A indústria automobilística será obsoleta. Não precisaremos criar o próximo ciclo. O que vamos fazer com milhões de médicos sem trabalho, porque ninguém vai ficar doente? Hoje, os governos estão sobrecarregados com as pensões e a cobertura de saúde para os doentes. A melhor solução é que você pague uma vez e depois não terá nenhum doente. A Fundação Cash é a chave. Nós sabemos exatamente onde vamos bater. Isso levará vocês a se tornarem viajantes do universo. Isto é o nosso objetivo, mas não esperando pela morte. Você terá a opção de escolher. Há um plano maior para a raça humana do que vocês jamais poderiam imaginar. Isto nunca teria acontecido se você não tivesse compreendido a força do que é o amor. A Terra, então, nunca teria estado nessa posição de receber tanto conhecimento. O compartilhamento do conhecimento de hoje responde a muitas das perguntas que você teve ao longo de décadas e séculos. Tente compreender, caso contrário, é apenas um barulho. A Argentina não permite que o dinheiro seja enviado para fora do país. Essas coisas são exceções que temos que resolver uma a uma. Não coloque os detalhes no formulário porque muitas pessoas abusam disso. Nas últimas 2 semanas, a Fundação Cash tem compensado todo o acúmulo de problemas não resolvidos com pedidos, etc. A situação brasileira foi resolvida pelo Rafael ontem. Agora você pode pagar através do escritório do Brasil e receber uma nota fiscal. É a mesma coisa no Irã e na China. Muitos chineses estão pagando através do PayPal e de outras formas. Para os brasileiros que trabalham com médicos da Fundação Cash que utilizam a tecnologia, você pode pagar diretamente ao escritório do Brasil. O mesmo com o Irã e a China e outros lugares. Já espalhamos empresas suficientes em todo o mundo para poder acomodar isto. Tente se conectar com a cobertura universal abrangente de plasma, porque quanto mais pessoas tivermos nessa cobertura, teremos uma posição mais forte para negociar com os governos. Esta é uma das principais coisas que queremos fazer. Há necessidade de uma mudança, mas a mudança tem que vir pela compreensão e não por imposição. Não vejo por que temos que continuar colhendo animais, tais como porcos, vacas, ovelhas, o que quer que seja, porque agora podemos alcançar a essência dessa condição de fome que irá satisfazer a nossa alma. Será que desejaríamos novamente o bife ou sabe Deus o quê? É uma coisa que eu esqueci de mencionar também. A Fundação Cash é uma prestadora de serviços. Nós não nos envolvemos em práticas médicas. Prestamos serviços para nossas equipes de médicos em todo o mundo que utilizam nossa tecnologia. Esta semana viemos a entender muito através de nossos processos. Alguns de vocês nos apanharam com os 2 garotos com defeitos genéticos. A partir de ontem começamos o processo com eles e veremos o que surge e como eles vão mudar. Mas ainda precisamos do apoio para isso. A Fundação está assumindo todas essas despesas. Precisamos de muito mais ajuda. Temos visto belas mudanças em alguns dos outros que também estão passando pelo mesmo processo. Nossos médicos e equipes médicas de segundo plano estão relatando um enorme sucesso com o câncer. Por esta razão, hoje, estamos procurando cerca de 50, talvez 200 casos de câncer. Eles querem testar todas as condições. Até esta semana, nossas equipes médicas e outras ainda não tinham dados suficientes para apoiar o que chamamos de pesquisa em massa sobre o câncer. Não espere ser aceito pelos médicos de uma só vez, mas a partir desta semana, os casos mais extremos de câncer serão considerados por nossos médicos em todo o mundo. Nós encaminharemos seu pedido a eles e então eles decidirão. É preciso dizer, por favor, não sobrecarregue nossos médicos com apelos que você tem câncer, mas não tem dinheiro. Estes custos têm que ser cobertos. Trouxemos todas as possibilidades para que a Fundação Cash apoie isto. Mas há uma taxa mínima, e se isso não for atendido, o caso não será aceito. As pessoas entram e dizem, eu posso dar 20 euros por mês. Desculpe, temos uma certa alocação para o apoio especial dos casos, onde a Fundação cobre os custos. Não podemos fazer isso para todos. Talvez um dia possamos fazer isso, mas não neste momento. Estamos interessados em obter condições de câncer as mais especificadas possíveis. O conhecimento adquirido ajudará a alcançar a compreensão e o desenvolvimento do próximo ciclo de sistemas. Vá para a loja da Fundação Cash e se registre para este contrato de 20 anos para cobertura abrangente de bem-estar. Então, em algum momento no futuro, um pacote será oferecido por família. Veremos cerca de 15% da renda familiar para o bem-estar, alimentação, energia e tudo mais. Mudaremos de acordo com a estatística nacional, área por área. Estes processos funcionam remotamente, através do telefone celular. Não há medicamentos, basta ouvir o que eu chamo de o som da música, que na verdade é o silêncio. No futuro, para os vícios, daremos garantias ao tribunal de que você nunca mais cometerá tal crime se foi acusado por um vício, porque você nunca mais será viciado novamente. A maneira como você vai online e compra comida agora da loja, você fará o mesmo, mas comprará contratos da Fundação Cash. Você irá online e sua alma terá o que precisa. Vamos lançar isto no início do próximo ano como uma franquia. Os médicos podem se tornar franqueados através da Fundação Cash. Quando os pacientes vierem até eles, eles os colocarão através do processo da Fundação Cash. Tudo isto está sendo preparado em segundo plano. Alguém vem com fibromialgia? Basta dar-lhes um par de fones de ouvido e fazer arranjos com a equipe da Fundação Cash para usar os bancos do sistema. E em algumas sessões, ela desaparece. A saúde se tornará centralizada. Isto está 100% nas cartas dentro dos próximos 5 a 10 anos. Hoje nós nem acreditamos no diagnóstico porque eles cometem erros. Com nosso sistema, diagnosticamos a condição exata antes de entregarmos o que é necessário para a recuperação do paciente pelo médico. Isso não é ninguém digital, é uma tecnologia de plasma e agora está em nossas mãos. Hoje temos todos esses cabos de energia passando pelas rodovias e através das cidades para fornecer eletricidade. Com nosso sistema, forneceremos energia em massa através das linhas telefônicas. Os russos não poderão mais boicotá-los. Será o mesmo com as condições do transporte. Este é o começo e lentamente estamos recebendo o apoio para isso. Veremos a mudança, mas temos que fazer todos os testes para que nossos cientistas entendam. Aqueles que têm uma condição de câncer e sabem que podem cobrir os custos para os médicos e equipes, entrem em contato conosco. Temos certeza que eles ficarão felizes em ver se podem trazer essa mudança para vocês. Penso que hoje é um dos pontos centrais dos ensinamentos de toda a Fundação Cash nos últimos 20 anos, se vocês entenderam isso. Fizemos todo esse trabalho nestes últimos 20 anos para trazer vocês até o ensinamento de hoje. Esse é o fim do índice rápido do workshop número 462.